Quando falamos sobre evolução, comumente pensamos na ideia de que as espécies se modificam ao longo do tempo e normalmente damos a Charles Darwin o crédito pela criação desse conceito. Mas como vimos no vídeo anterior em que falamos sobre espécie, quando acompanhamos um determinado conceito ao longo do tempo, notamos que seu significado se modifica de acordo com o tempo e com o autor que fala sobre ele. Todos cientistas e todas as cientistas vivem num meio social, e nesse convívio aprendem sobre os conceitos que foram desenvolvidos por diferentes pessoas que vieram antes deles. Com isso, desenvolvem uma base teórica que vai guiar a forma como eles observam a realidade. Ninguém cria nada sozinho. Novos conhecimentos sempre são construídos usando os conhecimentos dos autores que vieram antes, e o mesmo aconteceu com o conceito de evolução. Para entendermos como se deu sua construção, precisamos analisar brevemente outros conceitos ligados a ele e os contextos históricos que os deram origem. Você já deve ter percebido pelo tempo na barra do vídeo que esse aqui ficou maior que o anterior. E isso aconteceu pois vamos introduzir muitos conceitos importantes para a biologia e também introduzir alguns exemplos tentando facilitar o entendimento. Por isso preciso que vocês me digam se esse formato e tempo de vídeo ficou maçante ou confuso ou qualquer problema nesse sentido. Da mesma forma que fiz no vídeo anterior, vamos começar com os pensamentos desenvolvidos pelos filósofos da Grécia Antiga. Como já vimos, nesse período, o pensamento essencialista se desenvolveu, e nessa interpretação, os grupos de seres vivos e toda a realidade seriam formados por uma essência imutável. Com isso, não existia uma ideia de tempo como temos hoje em dia. Eles apresentavam ou a ideia de uma eternidade imutável, ou a de uma mudança cíclica constante que sempre retorna ao mesmo princípio. O tempo passa, o cristianismo se torna o pensamento dominante na Europa, e com isso a Bíblia se torna a medida de todas as coisas. A eternidade atemporal dos gregos é trocada pela ideia de que um Deus Todo-Poderoso criou o mundo em 6 dias com todos os seres vivos que existem hoje em dia do jeito que são agora. Como a Bíblia contaria toda a história da existência, foi possível estipular uma idade para a criação, usando como base a genealogia que aparece no livro. E com isso, a criação do mundo teria ocorrido em 4000 a.C. Diferente do que o senso comum prega, uma mudança conceitual tão grande entre o fixismo e o evolucionismo não surge do nada. Não é o autor sozinho que vai ter um estalo e vai descobrir o conceito de evolução. Essas grandes mudanças conceituais precisam de um número absurdo de pequenas mudanças que são feitas por diferentes autoras e autores que muito dificilmente são divulgados ou creditados. Sabendo disso, precisamos acompanhar o desenvolvimento de algumas áreas que acabaram batendo de frente com a visão de mundo que prevaleceu no Ocidente durante esse período e possibilitaram o desenvolvimento da nossa teoria evolutiva atual. No século XVIII, os estudiosos da natureza começaram a perceber as mudanças constantes que acontecem e aconteceram na superfície do planeta, e isso culminou no desenvolvimento da geologia. Um dos pontos desenvolvidos nessa nova área foi a noção de que os estratos geológicos, que são camadas de rochas com características físicas diferentes que encontramos na natureza, seriam formados pelo depósito de sedimentos. Em um resumo simplista, os sedimentos são pequenos detritos que resultam da erosão de rochas. Seriam transportados pelo vento ou água e se depositariam horizontalmente, formando esses estratos com o passar do tempo. Analisando esses estratos, notaram que eles formavam uma enorme coluna que ia de 3 até mais de 30 km de profundidade, que levaria muito tempo para se formar pela deposição dos sedimentos. Com isso, alguns autores deixaram de lado a data proposta pela igreja e começaram a estipular uma data maior. Em 1779, o autor Buffon calculou a idade da Terra em pelo menos 168 mil anos, e apesar de ser muito maior do que a estimativa da igreja, ainda é muito menor do que a nossa estimativa atual para a formação do planeta em 4,5 bilhões de anos. Outro ponto importante durante esse período que fragilizou o pensamento defendido pelo cristianismo foi o maior conhecimento sobre os fósseis. Atualmente, chamamos de fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram no passado, seja a impressão de rastros no solo mole, que acaba petrificando, ou a conservação das estruturas de um organismo. Todo organismo vivo é composto por matéria orgânica, que acaba sendo decomposta por micro-organismos após a morte do indivíduo. Mas existem algumas condições em que a própria estrutura ou um molde dela é preservado até os dias de hoje. A mais comum se dá quando o organismo é soterrado e deixa sua forma gravada na rocha antes de se decompor, o que formaria um molde que poderia ser preenchido por outros materiais ou não. Outra forma, ainda mais rara, se dá quando o próprio organismo ou uma determinada parte dele se preservam de fato, seja pelo congelamento, desidratação ou solidificação por alguma substância impermeável que impedem a decomposição por micro-organismos. Um exemplo desse último seriam os mosquitos presos no âmbar que aparecem no filme Jurassic Park. Voltando ao século XIX, já era difundido que os fósseis seriam indícios ou restos de seres vivos que se preservaram nas rochas. Como a interpretação literal do dilúvio já fazia parte do pensamento dominante nesse período, os fósseis passaram a ser interpretados como os restos das criaturas que foram deixadas de fora da arca. Com uma maior análise sobre os fósseis e os estratos geológicos que eram encontrados, foi possível notar que cada estrato tinha uma fauna e flora distintas de outros, e que alguns desses eram exclusivos de certos estratos. Aqui, no lugar de interpretar esses fósseis como animais resultantes do dilúvio bíblico, alguns autores da época passaram a sustentar que a exclusividade de fósseis em um determinado estrato representaria que uma determinada catástrofe os eliminou e por isso não apareciam nas camadas seguintes. Depois de toda essa introdução, podemos entrar de fato naquilo que chamamos hoje em dia de evolução. É importante falar que nessa época não se usava o termo evolução para falar sobre como as espécies se modificam ao longo do tempo. Esse termo só passou a ser utilizado dessa forma por outros autores que vieram depois de Darwin, como vamos ver aqui. Um dos primeiros autores que apresentou uma proposta definida sobre a modificação das espécies ao longo do tempo foi Lamarck. Chamava esse conceito de transformismo das espécies. Ele não foi o primeiro a falar sobre o transformismo das espécies ao longo do tempo, mas foi o primeiro que apresentou um olhar mais atento sobre esse assunto. De forma geral, podemos destacar duas leis que resumem bem o pensamento evolutivo de Lamarck. A primeira seria a lei do uso e desuso, que dizia basicamente que conforme um organismo usa mais um determinado órgão, mais ele se desenvolve, enquanto a falta do uso o atrofiaria. A segunda é a lei da herança dos caracteres adquiridos, que dizia que todas as modificações resultantes do uso ou desuso seriam transmitidas para os seus descendentes. Para entendermos melhor, podemos pegar um exemplo usado por Lamarck. Atualmente, dividimos a ordem cetácea em duas subordens distintas: a odontocete, que seriam as baleias com dentes, e a misticete, que seriam as baleias com cerdas no lugar dos dentes, as quais filtram a água e permitem a passagem do seu alimento, o plâncton, que são micro-organismos que flutuam pelo mar. Lamarck dizia que as baleias com cerdas já tiveram dentes em épocas remotas e se alimentavam de organismos maiores como peixes e lulas, assim como as atuais baleias com dentes. Segundo ele, alguma coisa se modificou no ambiente em que esse grupo de baleias viviam e passaram a se alimentar de um tipo de alimento que não precisava mais ser mastigado. Então, na primeira geração em que isso aconteceu, os dentes desses indivíduos se atrofiaram um pouco. Esses indivíduos se reproduziram e seus descendentes nasciam com dentes do tamanho dos deles no momento da reprodução. O ambiente e o alimento se mantiveram os mesmos e esses novos indivíduos tiveram seus dentes um pouco mais atrofiados e passaram essa característica para os seus descendentes. Isso se deu até o momento em que as baleias perderam seus dentes por completo. Essas mudanças seriam pequenas entre cada geração, mas com um longo período de tempo, os descendentes de uma espécie inicial poderiam se modificar tanto que daria origem a uma nova espécie. Conceitos de lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos não eram originais de Lamarck e eram tratados nessa época como de conhecimento geral no meio científico, da mesma forma que assim se manteve por certo tempo. E agora finalmente vamos entrar no pensamento do famoso Charles Darwin. Darwin foi criado em uma família que ia contra a ciência criacionista ortodoxa, tanto que seu avô, Erasmus Darwin, já defendia o transformismo das espécies. Em 1831, com 22 anos, Darwin participou de uma viagem no navio Beagle ao redor do planeta por 5 anos como naturalista. Nessa viagem, ele coletou exemplares de animais e plantas e os analisou assim que retornou para casa, e ficou bastante impressionado com a distribuição dos seres vivos e as relações geológicas entre eles aqui na América do Sul. Nessa viagem, ele leu o livro Princípios da Geologia, do Charles Lyell, que defendia as mudanças na transformação da Terra de forma gradual, que já falamos aqui. E isso o ajudou a analisar a ligação entre a geologia e os organismos vivos e fósseis que ele encontrou nessa viagem. Na sua passagem pelo arquipélago de Galápagos, ele notou uma variação entre as populações de animais de cada ilha. Pegando o exemplo dos tentilhões, Darwin viu ligeiras diferenças em suas estruturas, como conseguimos observar nos exemplos dos bicos nessa imagem. E por isso, ele acreditava que algumas dessas populações seriam variedades de uma mesma espécie. Assim que ele voltou da viagem, um especialista analisou esses pássaros e chegou na conclusão de que eles seriam espécies diferentes e não variedades. E aqui Darwin começou a perceber como é vaga a divisão entre uma variedade e uma espécie. Com esse problema na diferenciação entre espécies e variedades bem acentuadas, Darwin começou a notar que o mecanismo de formação de novas espécies estava ligado diretamente com o isolamento de populações de variedades diferentes por um longo período de tempo. Darwin também observou que os organismos domesticados apresentavam uma maior variabilidade que aqueles encontrados na natureza. E aqui entra o conceito de seleção artificial, que seria a seleção que o ser humano vem fazendo com os animais e plantas desde o início da agricultura. Homens e mulheres pegariam determinadas plantas e animais, escolheriam os organismos com uma determinada característica de interesse para eles e fariam um cruzamento para preservá-la nos descendentes. E esses descendentes começariam a apresentar essas características de forma mais acentuada. E aqui é interessante falar que essa seleção poderia ser ou não intencional. Há muito tempo atrás, o ser humano domesticou alguns lobos que pertencem à espécie Canis lupus. Diferentes grupos de humanos selecionaram diferentes características nos canis lupus ao longo do tempo, e com isso criaram variações que não são encontradas na natureza, que conhecemos popularmente como raças de cachorro. Todos os cachorros pertencem à espécie Canis lupus, mas a seleção de características os colocam como uma subespécie, a familiares. O economista Thomas Malthus foi outro autor importante para Darwin. O autor afirma que, com o passar do tempo, o número de indivíduos na população humana sempre vai exceder a produção de alimentos e outros bens necessários para a vida. A população humana cresce em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimento e de outros bens necessários cresce em uma progressão aritmética, como podemos ver nesse gráfico. Existe um ponto em que a quantidade de pessoas ultrapassa a quantidade de alimento necessária para suprir essa população. E aqui Malthus apresenta a ideia de que existiria uma luta pela sobrevivência entre esses indivíduos. Darwin pega essa interpretação de Malthus, a lei do uso e desuso, a lei dos caracteres adquiridos e o seu conceito de seleção artificial e cria o conceito de seleção natural. Os animais de uma mesma espécie lutariam entre si por alimento e outros recursos, e aqueles que tivessem nascido com ou desenvolvessem uma determinada característica que desse alguma vantagem sobre os outros, sobreviveria e se reproduziria, enquanto os outros morreriam. Com o passar das gerações, essa competição e as modificações no meio ambiente selecionariam novas características, até que esses novos descendentes seriam classificados como uma espécie diferente daquele grupo inicial que o deu origem. Darwin passou 20 anos após o retorno de sua viagem trabalhando em um livro apresentando suas ideias, e em 1958 recebeu uma carta de Alfred Wallace, outro naturalista inglês, que enviou um artigo pedindo a opinião de Darwin, que apresentava ideias muito próximas da seleção natural, sem ter tido contato com trabalho de Darwin, já que ele ainda não tinha publicado as suas ideias. Ambos viveram em um mesmo contexto, tiveram contato com os mesmos autores e acabaram desenvolvendo um mesmo conceito sobre a realidade, e por isso são acreditados atualmente como co-criadores da seleção natural. E finalmente, em 1959, Darwin publica o livro que resume parte de seus conceitos, que seria o A Origem das Espécies. Uma coisa importante de falarmos aqui é que o que chamamos de darwinismo hoje em dia não são os exatos mesmos conceitos usados pelo próprio Darwin. Como vimos, ele usava a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos como parte importante de sua teoria, e já não são mais aceitas, como vamos ver na aula de genética. Então, o darwinismo atual remodela os conceitos de Darwin e utiliza apenas os que são aceitos pela comunidade científica, que podemos resumir em 4 pontos. O primeiro é a descendência com modificação, que é basicamente a ideia de que os organismos se transformam ao longo das gerações. O segundo seria a ideia de descendência comum. Darwin acreditava que todos os organismos que vivem hoje em dia descendiam de um mesmo ancestral em comum. O terceiro seria a multiplicação de espécies pelo isolamento geográfico. Quando duas variedades bem acentuadas fossem isoladas geograficamente por um grande período de tempo, cada grupo apresentaria variações diferentes, até que cada um desses grupos se tornaria uma espécie distinta. E o último ponto é a seleção natural, que acabamos de falar sobre. Para entendermos melhor, podemos pegar um exemplo que Darwin deu na primeira edição do A Origem das Espécies, sobre como ele via a origem das baleias. Inicialmente, ele relatou que um urso preto foi visto nadando em um rio com a boca aberta, caçando insetos na linha d'água. E assim, ele acrescenta que se o suprimento de insetos fosse constante, ele não veria problema na seleção natural atuar em uma raça geograficamente isolada, selecionando aqueles indivíduos com a boca maior ao longo das gerações até darem origem a uma espécie colossal e totalmente aquática como a baleia. Esse trecho acabou virando piada nas resenhas da primeira edição, que chamavam a baleia de urso bochechudo darwiniano. Darwin ficou com vergonha e na segunda edição retirou esse trecho e não adicionou novamente nas edições seguintes. E isso é interessante, pois atualmente já encontramos diversos fósseis de espécies próximas ao ramo dos cetáceos, e se colocarmos elas em uma linha de acordo com os seus ancestrais próximos, conseguimos observar uma transição que leva de um mamífero quadrúpede até as nossas baleias atuais, o que nos mostra que Darwin não viajou tanto assim com o seu urso bochechudo. E aproveitando que usamos essa imagem, apresento para vocês o cladograma. O cladograma é um diagrama que representa as relações evolutivas entre um determinado grupo de seres vivos, e agora vamos aprender a lê-los. A base de todo o cladograma é chamada de raiz, e cada espécie ou grupo de ser vivo é colocado no que chamamos de terminais dos ramos. Quando acompanhamos a linha a partir da raiz, podemos perceber que ela se divide, e esse ponto de divisão chamamos de nó. Cada nó representa o ponto em que os ancestrais em comum dos ramos ligados por ele se dividiram e deram origem a espécies diferentes. Esse processo de divisão de uma população que dá origem a espécies diferentes é atualmente chamado de cladogênese, e veremos mais detalhes sobre cladogramas nas próximas aulas. Até aqui já falamos muito sobre espécie, mas qual seria a definição dessa palavra nesse contexto? No vídeo anterior, vimos que o conceito de espécie muda conforme o autor, e o conceito predominante nessa época já é diferente daquele defendido por Linneu. Esse novo conceito é atualmente chamado de conceito biológico de espécie, e tem como definição a ideia de que a espécie é um agrupamento de populações naturais que são realmente ou potencialmente intercruzantes e produzem descendentes férteis e reprodutivamente isolados de outros grupos. Essa nova definição não é definitiva, assim como a definição de Linneu não foi, e ao longo desse curso ainda vamos ver outra definição para espécie. E por hoje é só, vou deixar um link no comentário fixado para o site do Cursinho Livre da Norte, onde vocês vão encontrar essa aula em texto e uma lista de exercícios que foram usados em vestibulares sobre o tema de hoje. Para o pessoal do cursinho, até a aula presencial, e para o pessoal do canal, até o próximo vídeo.